Capital Kilo Romeu Oscar, já estou na navegação, voei na proa de Duna. Proa ideal a 130. Duna, procurei para a 130 Duna, Kilo Romeu Oscar. Está funcionando? 30 descida para 2, metais, ajuste na 095, livre e LS X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. Bom, faço movimento curso, livro aluanço, está passando no vácuo, Kilo Romeu Oscar. Zona 54, chama a torre em 198, decimal 95. 295, obrigado. Desde voo 140. Restrito agora, 140, passaria 2230. E libera a direita, chama solo 1, decimal 9, 1964. Zona agora liberar, 1964. Foi Salvador, boa tarde, 31 no 54, tá? Chave 366, localizada. 3154, mas na aproximação, número 214. Cliente é 200. É, solicitar a liberação da velocidade. Velocidade a critério, gol 1164. E aí, obrigado. Deixar a 6329 indicada. Seria do 6326? Xana 6326, afirmativa. 6326, velocidade indicada. 255. Gente, reduza para 230 nós, o número 2 na aproximação. 230 nós, número 2 na aproximação, Xana 6326. 131154, torre 1895. 0202, 00 graus, 06 nós, pista molhada. Gente, teve voo na 10, na 3560. 01 Alfa Tango 72. Gente, você é 6326. Atingindo 1160, gol 1164. Colô 164, sente na montanha. Chama 6326, vou direto e TAP. TAP 6326. 6326, desconsidero, vou direto Dona. Direto Dona, 6326. Salvador 2760. Gol 1164, reduz a velocidade para 230 nós. É, 230, mantendo 1160, voo 1164. 1164, desce e mantém nível de voo 1150. 1150, bem. Salvador 2760. 2760, prossiga. Possibilidade realizada e LS mística 1-0? Afirmativo, voo bom, se aguardando instruções, deixa eu manter o nível de voo 050 quando no ideal. Ideal 050, quando bom, se aguarde instruções para o ILS mística. Obrigado, 2760. Informo que já está ciente do aqui de informação é o Foxtrot. Passarei do 2230, apenas confirmando, se manter o nível de voo 140. Gente, 140, 2230. Gol 1164, tráfego 12 horas de um oposto, meia dúzia de milhas, cruzando nível 125, subindo até nível de voo 140, uma fotão com 72. Gente, a Patango Kilo Romeu Oscar completa procedimento com a torre salvadora em 1118, decimal 95. Voo para você, para o lado. Ingressa na pista NA, o azul 2714. Gente, graças, 2714. O 3154, reporta visual, mil pés. Gente, o 3154. O vento no aeródromo é 200 graus, 079, o QNH 10, 15, o trajeto de pouso, pista 10. Livre pouso na pista 10 para 3154. Porra, boa, tá passando o pulo, Eduardo. Grata, 300 nós, desse mantém sem restrições, 3 mil pés, ajuste 615. 3 mil pés, 615. Aéreo 2733, passando a posição Conde da Fox Trot. Aéreo 2733, contato radar estabelecido sobre Conde, voe Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, reporta para o controle quando no ideal. Mando para Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, vai informar para o ideal de vida. O gol 1164, 30 descida para nível de voo 050. É, desce até o 050, gol 1164. Então, eu acho que a Rosserra atinge 4 mil pés. Acho que a Rosserra desce para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, pistão 0, reporte estabilizado. Para 2 mil, X-Ray no 0, 190, reportará. A linha manda 190, 2714. Cabo Serra da presente, pode voar do nosso? 154, no solo ao chão, ligando direito, enchendo o solo no 219. Direito no 219, obrigado. Teste 1-4 autorizado, decolagem no 0, vento 200 graus, 7 mais. Teste autorizado, decolagem, 37, 1-4. Capitão Atlântico Golfo Serra, tráfego 11 horas 9 milhas, rumo ao leste, mantendo 2 mil pés, um Bravo Novembro 2 Papai irá procedê-lo como número 2. Golfo Serra, tá cheio. Autorizado voar Duna, onde chegou o Golfo Serra. Apresente Duna, grato. Controle. Xanaime 326, controle. Xanaime 326, controle. Prossiga. Autorização para sequenciamento, esquerda na proa 020. Esquerda na proa 020, Xanaime 326. Como seu limite, o localizador Xanaime 320. Limite do localizador, 6326 do Xanaime. Gol 164, reduza para 210 nós. Ele vai reduzir para 210 e a nossa intenção é interceptar o localizador nessa proa, devido a uma formação à direita. Entendi. Xanaime 326, reduz a velocidade para 210 nós. Redução 2109, Xanaime 326. F1 no 4, decolou os 33, chama o controle 1-20-8, por favor. 1-208, chamaremos 2-7-4. Capitão Gosta, o oficial, a decoração para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 1-0. Esquerda 1-0. Azul 2714, Momo, boa tarde. Azul 2714, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 1-0. Saída Momo, curva esquerda, 1-0, livre das restrições? Afirmativo, Azul 2714. Afirmativo das restrições, 1-0, 2714. Controle o Porfério 2743, solicita a curva à direita, 20 graus, 3 da Momo. Livre dos rios, Azul 27, correção, Porfério 2733. Controle, boa tarde, Golo 885, formação Golfo. Golo 885, oficina de identificação, voa a Lagoinhas para interceptar a chegada Golfo, quando o nível desse mantém 070. Sete, voa Lagoinhas para Golfo, ideal, desce manter 070, 885. Salvador 2760. Prossiga. A 2 milhas de Golfo, após pode voar na proa do 367? Positivo, seu número 4 na aproximação, o momento será vetorado para sequenciamento, curva à direita na proa 235, o azul 2760, tendo como limite a radial 290 Salvador. Radial, direita 235, descendo ainda para o 050, confirma a radial de Salvador. Terá como limite a radial 290 Salvador. 290 é o limite, obrigado, azul 2760. Xanaime 326, curva à direita na proa 040. Direita, proa 040, Xanaime 326. Oscar Golfo Serra, chama a torre 198 do sinal 95. 198, 95, grava. Gol 1164, curva à direita na proa 075, desça para 3 mil pés, o ajuste na 095. 3075, descendo até 3 mil pés, com 1.015 de ajuste, gol no 1.164. Salvador, Papatágua, Oscar Serra. Eu tenho o Oscar Serra, continue a aproximação, aguante no esposa para divisão com a pista, de forma que a gente vai nave que avistou a 810, o Oscar Serra, que é legal no 015. Ana 015, informará a missão. Tio Serra, consiga a altitude que eu mantei? Pera? Consiga a altitude que eu mantei, Oscar Serra? 1700. Gente. Gente, 6326. 1 graus? Afirmativo. No momento está passando Kimbra. Separa 2 mil pés, deixando a 6326. Espera. Interceptando o localizador, 6326, reduzindo. Gente, autorizado voar na proje do 1, deixando a 6326, reporte estabilizado. Gente, 6326. Voo 1164, reduz a velocidade para 180 nós, resumo navegação, voo Duna. Tem na proa de Duna, reduzindo, voo 1164. Avenida 714, tráfego 1 hora, 14 milhas, rumo sudeste, cruzando 060, descendo até o 50, um Embraer 190. Certo, também vamos checar esses dois, 714. AVB 760, tráfego 9 horas, 13 milhas, rumo oeste, cruzando 055, subindo até 1960, um Alfa-Tango 72. Está ciente, 2760, só informa o tráfego à frente, posição de 12 horas, agora 10 milhas. Afirmativo, 12 horas, 10 milhas, no momento rumo leste, cruzando 060, descendo para 3 mil pés, o Boeing 737, com 230 nós de ground. Ciente, informa, mantém 200 nós indicados, 2760. Setor ele é Chanel 6326. Chanel 6326 estabilizou, confirme. Afirmo. Possível na descida para 2000 pés, chama a torre 1895. Torre 1895, Chanel 6326, boa. Oi, Chanel 6142. Chanel 6142, mantém o ponto de espera, informa que tem uma sequência de pouso agora para a pista 90. Sente, sente. Grado 6142. Atualizado, reportar estabilizado, gol 1164. Agora 760, desce para 3 mil pés, ajuste na 0.5. 1015, 3 mil pés, ainda aguardando vetores, azul 2760. Escuta 6326. 5, tendo como limite o localizador. 2.5, limite lote, 2760. Chegou o céu, João? Cargou Serra, adição a 7 pés. Gente, acho que você autorizado o pouso do pistão no zero, vento 200 graus, 7 mais. Só Serra. AVB 760, encontra-se a 20 milhas nordeste, correção noroeste, do VR Salvador, resumo navegação, Voiduna. Auxiliar igual a 366? Afirmativo, autorizado a voar na produção de 366. 366, obrigado. Chanel 6326, reporte de visão com a pista, informa que o último granado avistou aproximadamente a 700 pés. Gente, o Chanel 6326, pista molhada, confirma? Sim, pista molhada, chama leve sobre o campo. Gente, 6326, tem livre pouso? Sim. Já tem livre pouso, 6326? Tem negativo, aguarde pista livre e repare visual com o cabo. Por escuta, 6326, por favor. Salvador, muito boa tarde, gol 1164, passando no Duna. Gol 1164, com essa aproximação, aguarde pista livre número 214 em Salvador, QNH 1025. Presidente, 1015, não se escuta, gol 1164. O Sonel 6326 avistou a 6506. Gente, o Sonel 6326 é autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 10, Sonel 6326. E autorizado, correção, esse é para 2500 e ele é switch que reporta estabilizado. 2500 autorizado, isso que reporta estabilizado, 2760. É, 1885, desce sem instruções para 3 mil pés, hoje destino 0 mil 5. 3 mil pés, sem instruções, como é que se ligou no 85? 0097, está autorizado para descer, tem nível de voo 090. O 097 reduza para 250 nós, número 3 na aproximação. Gente, eu estou 700 pés. Eficiente, reportaram visual, gol 1964. Telema 326, do solo aos 42, libera a direita, chega o solo, 1219, decimal 9. Livrando a direita, na porta 1219, Telema 6326. Azul 7-0, torre 2-1-1-5. Jogo 1-1-1-4. Gente, 1-1-1-4, autorizado pouso no 0, vento 2-0-0 graus no ar, mais pista molhada, que legal no 0-1-5. Autorizado pouso, pista no 0, ou 1-1-1-4. Salvador, boa tarde, azul 2760, final de 8 milhas estabilizado. 2760, continua a aproximação, aguarde pista livre, solo, peço que pouso à frente, avistou a aproximadamente a 600 pés, azul 2760. Está ciente das condições, confirme, pista molhada? Assim, o pista molhada te leva sobre o campo, o azul 2760. Obrigado, 2760. O número 64, no solo 245, libere a direita e chama o solo 1209, reporte pista livre. 209 está livrando já, o gol 1164. Quando a gente traz com essa afirmação, o meu amigo está mesmo, até a posição iguais. Boa, Romeu Oscar, na Mike, boa tarde. Romeu Oscar, prossegue via Mike, chame na Quebec para o treinamento. Desautorizado LS, X-Ray 290, reporta estabilizada. 2000 PES, autorizado X-Ray 290, vai reportar estabilizado 825. O Azul 2760 avistou a 700 PES. Azul 2760, autorizado pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 10 nós, pistão molhada. Time pouso 2760. 1142, autorizado, além, mantém pistão no zero. Ali mantendo zero, 6142. Corremetida 2760. 3760, mantém a proa, gosta da experiência para o controle, 2760. Tá mantendo a proa 2760. Zero, se botar na BG, chama o controle do celular em 120 decimal 8. Só para 2208, obrigado, Azul 2760. Do controle, teto de 806, visibilidade 2000, chuva forte na final da 1-0. 7885. Salvador 2760, arremeteu atingindo 2000 na proa 1-0-2. Sérgio Azul 2760, grana escudo controle, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 165. Direito 165, mantém 2000, 2760. Chuva forte na final ou na sobre a pista? 885, solicito. Chuva sobre o aeródromo, boa noite, 85. Chuva forte? Afirmativo, chuva forte. Solicito, espera em torno, possível? Salvador 2760. Informou, está informando chuva forte na final, vento de 5 a 6 de cauda e leve turbulência na final. Sim, jogo 2760, subo para 3 mil pés. 3 mil pés, 2760. Luna 097, desça para 4 mil pés, ajuste na 095. 4.015, 097. Fosfério 2733, desce e mantém nível de voo 050. Desceu para o 050, Fosfério 2733. Chegou na 097, tomo como ciência as condições, tem condições de pressionar para o pouso, na 10, confirma. Chamou 2760? 1097. Já vem, escuta, prossiga. Segura as condições, tem condições de pressionar para o pouso na pista 10, confirma. É, confirma as condições. Teto de 87, visibilidade 2000, chuva forte sobre a pista. Certo, solicito a ordem pelo, 097. Sim, 1-85, autorizado, espera sobre a posição Duna. Espera sobre Duna 885, na curva na direita para se acomodar. Sim, 1-85, mantenha 2 mil pés. Vai manter 2 mil pés. Azul 2714, solicita nível 200. Duna 097, mantém espera sobre pelo a 4 mil pés. Espere pelo 4.097. Lucero 2733, programa espera sobre a posição Pelo no nível de voo 050. Vai programar espera em Pelo no nível 050, 2733. Salvador, limite pro azul 2760. Azul 2760, curva direita na proa 0275. Direita na proa 275. Direita 275, azul 2760, mantendo 3000. Azul 714, solicita 200. Azul 2714, coordena com o centro de Sissi, 1283-8, em caso de falha, 1260. 288-260, obrigado. Controle boa, Xenemia 142, na escuta. Xenemia 142, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 350. PUCA, chama na cachorro, 6142. Vai fazer a espera sobre Dona, com embalo de 106. Gente, aeronaves na escuta do controle informam que a pista encontra-se impraticável desde a presente. Motivo: água sobre a pista. A infraero está fazendo a vistoria, aguardando a previsibilidade para os senhores. Paciente 885, na sua escuta, na prosseguir. O azul 2760 está ciente. Possibilidade de executar a espera no 369? Boa, na proa 275, o senhor vai interceptar a posição ETAP. Mantém espera sobre a posição ETAP, a 3.000 pés, em forma justa no 095, aguarde instruções de controle. 3.000 ETAP, espera em 15, aguarde instruções. Obrigado e 7.000. Afirmando o procedimento é o Alex Leitra, o gol 097. Afirmativo, o procedimento ele é o Alex Leitra, no momento a pista encontra-se impraticável devido ao motivo muita água na pista. Tá ok, mas a chuva não passou, né? Ainda negativo. Ok. Tá chovendo muito, amigo. Autoridade de coordenar a prova da Cachorro, 6142. Aguarde. Observa autorizado o escutamento da pista 735, frequência de funcionar, boa tarde. Xanamé 142, chama Recife, 95.45. 2545, 6141, 6142. Salvador, Xanamé 6321. Prossiga. O número 3, quanto espera dar no zero? A última coisa que me espera, Xanamé 321. Atacando Vitor, Kilo Delta, prossiga. Inserindo agora 67 milhas na área 3110, 40 espera descida. Sim, está alocado 5200, confirma. Sim, 5200. Sim, coloque o código 0242. 0242, Vitor, Kilo Delta. O Vitor Kilo Delta, sem identificação, autorizado chegada a MAN, desça e mantenha o nível de voo 060. A MAN para 060, Vitor Kilo Delta. Mas o 2760, o ITAP está sendo ajuste de espera. 2760. Sente o 2760. Atende. Escorreu muita água, aí a aeronave, a primeira aeronave pediu para fazer uma vistoria para verificar a situação da pista, e já informou isso para a aero, e a mesma já está iniciando a vistoria na pista, assim que a gente tiver o parecer da mesma, a gente vai liberar. Ok, obrigado. Salvador Guzitor, Kilo Delta, programa estéreo sobre a posição AMAN, a nível de voo 060, a pista encontra-se impraticável no momento devido ao excesso de água na pista. A Flávia está fazendo a verificação, porém ainda não temos a previsibilidade da abertura. Ok, então, aguarda, está aqui, Vitor Kilo Delta. Poderia confirmar? Está chovendo ainda sobre o campo ou não chove sobre o campo? Negativo, não chove sobre o campo. Tá ok, está aguardando só a vistoria, né? Sim. Normalmente o quê? 3 minutos para fazer essa vistoria? 25 minutos. Ei, obrigado. Controle, voo 07. Prossiga. O 07 está pendente aí para a posta, você quer número 1 ou número 2? Número 3, na aproximação, voo 097. Ah, pois, já tinha aproximado, a chuva já parou lá. Ainda é negativa, a pista encontra-se impraticável, sem previsibilidade da infra-aero, mesmo estou fazendo a verificação sobre a pista. É positivo, estou ciente. Já passaram da metade da pista. Só por isso que eu perguntei. Avião escudo do controle, disposições de momento. Prado de 900 pés, com visibilidade de 4.500, sem chuva. A infraero está fazendo a verificação agora na final, deu 9 horas, vai dando a liberação. 8.857. Azul 2.760, sim. Estou sendo 1.885, prossiga na curta final e chama torre 1.18 do sinal 95, autorizado pouso. É impossível, senhor. Temos que executar mais uma órbita para configurar a aeronave. Gente, após a órbita, autorizado pouso, gol 1.885. Gente, 1.885. Aeronaves no escudo do controle, pista praticável, aguardem instruções do controle para prosseguir na aproximação. Ok, o gol 097 está em órbita ainda, aguardando em pelo aqui. Gente, mantém. Do 760, operação para sequenciamento, curva direita na proa 035. Curva à direita 035, azul 2760. Prisão 93, contato radar na decolagem, saída Sanvo Uno, nível 340, boa tarde. Sanvo Uno 340, tá, 313. Olha, só pra informação aqui do 097, nenhum aeronave pousou ainda. Pousou no 097, voo 1885, está concluindo a órbita para pouso, o azul 2760 está sob decoração para pouso, irá procedê-lo como número 3 na aproximação. Completa curva direita na proa 235, gol 097. Direita 235, 097. Bom, 1885, reporta com estabilidade. Vai reportar 1885. Azul 2760, desce para 2 metais, autorizado LS X-Ray, pistão 0, reporta estabilizado, autorizado interceptar o localizador nessa proa. Essa proa intercepta o LAC 2000 descendo, azul 2760. Rio do Sul Delta, pista encontra-se praticável, porém devido ao sequenciamento, mantém a esfera sobre a posição a mano, nível de voo 060. Aqui, sobre a mão, 060, vista torcendo Delta. 3193, autorizado via Leda. Leda, 3193. 2733, mantendo a espera em pelo no nível 050. Gente, ainda mantém a espera do Fossero 2733, aguarda instruções de controle. As aeronaves estão sendo reorientadas. Aguarda. Está no localizador 885. 1885, torre 2895. Vou para você, obrigado. Salvador, gol 985, estabilizado X-Ray. Gol 985, continua a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1015. Continua na sua escuta, 885. Gol reporte estabilizado. Pode voltar 366. Chega, chega. Obrigado, reportado estabilizado, merda. Ele Alemanha 315 autorizado, decolagem no zero, vento 200 graus, no 2 baixo. Autorizado, decolagem no 63. Ator Romeu Hotel Golf Charlie. Ator Romeu Hotel Golf Charlie, contato radar estabelecido a 5,8 milhas sudoeste do Verde Salvador. Joey Bomédio, para interceptar a chegada Bomédio Jona. Polo 885, autorizado pouso pista no zero, vento 200 graus, 1-2 nós, pista molhada. Autorizado pouso no zero, gol no 885. 119 do sinal 8, gol no 097. 198, 097. Gol 097, estabilização está no 235. Gol no 097, confirme chegou no céu indicado. 209, 097. Gente, gol no 097, desça para 3.000 pés, existe no 015, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 3.000 aguardando 097. Alemanha 315, contato radar na decolagem, segue versão voo 1 no nível 360, autorizado voar na proa de Ledo. Ledo, chama. Puxa aérea 2733, chama sinal Salvador na frequência 119 decimal 8. Baixa 1698, força aérea 2733. Brasil, FR, West Line. 197. Sou Salvador, boa tarde, azul 4462, mandando 230. No 4462, Salvador, operando a frequência 120, decimal 8. 208. O Fofera 2733, transfere. Fofera 2733, a estação de vetoração, curva... Mantenha para 235, o limite será o localizador, desça para 4.000 pés, viu, chama 015. Mantenha para 235, descendo para 4.000 pés, limite localizador, o 2733. Controle, Papatango Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta, confirme, prossegue na chegada a AMAN no nível de voo 060. Afirmativo, conforme a instrução anterior, vai iniciar de zero a sobre a AMAN, no 060, Vitor Kilo Delta. Atamo Vitor Kilo Delta, desconsidere espera sobre posição AMAN, está sob vetoração agora, curva à esquerda, proa... correção. Curva à esquerda na proa 130, Vitor Kilo Delta. Esquerda 130, Vitor Kilo Delta. 60. Controle, podia confirmar as condições no Salvador para o 4462? Afirmativa. Aeronave de escuta do controle, teto de 900 pés, visibilidade de 4.500, sem chuva sobre a pista. Ah, não chove sobre o campo, pista molhada. Não chove, pista molhada. 102.760, reportará a pista. Alemanha 521, clear, take off runway 10, wind 200 degrees, 10 watts. Peço para 3.000 pés. É o Charlie 208, não segura de tráfego nacional. Satiense, Vitor Kilo Delta. Força aérea 2733, para informação, tráfego, posição de 10 horas, 5 milhas, no rumo oeste, mantendo, correção, mantendo 2.000 pés, um Boeing 737-800. Satiense, no visual, 2733. Ok. 220. 220, o Fosséria 2733. O limite permanece o localizador Fosséria 2733, desça para 2.000 pés. Ajuste no 015, aguarde o último setor para o localizador. Descendo para 2.000, Fosséria 2733. Matamos Vitor Kilo Delta, reautorizada e descida para nível de voo 050. Controle Salvador, roxa, minha 3, 4, 1, Vitor Kilo Delta, você para nível de voo 050. 050, Vitor Kilo Delta. Salvador, passarela. 2733 para o localizador, corre esquerda na proa 120, repasse estabilizado. Esquerda, proa 120, vai passar estabilizado, 2733. Telegram 6314, Salvador operando a frequência no 208, essa frequência da sinal. Salvador, é o Passaredo 2231. Passaredo 2231, Salvador operando a frequência no 20.8, mantenha nível de voo no 70, aguarde para descida. Já no ideal de descida, Passaredo 2231. Passaredo 2733, já iniciando curva para o localizador? Seu motivo, está iniciando para 120. Chaler 6314, como recebe? Chaler 6314, Salvador opera no 208, essa frequência da final, Salvador. Passaram errado. É, passaram pro passarinho também errado. Estamos entrando em contato com o Centro Recife, solicito de hoje, por gentileza, passe com frequência no 20, decimal 8. Confirme pro 097, frequência da Torre? 097, Torre 118, decimal 95. Ok. Patrão Vitor Kilo Delta, desça para 4.000 pés, ajuste no 015, nessa proa intercepta o localizador. Inicie redução de velocidade para 1.309, sair caravan meia dúzia de milhas à frente. Está atento para 4.000, reduzindo, limitado pelo localizador, Vitor Kilo Delta. Série 2733 já interceptando o localizador. Tá, senhor tio. Tá, Romeu até o Golfo Charlie, desça para 4.000 pés e ajuste no 015. 4.000 pés com 015, até o Golfo Charlie. Salvador, eu passaria 2231 no ideal de descida. Confia para o controle? O 2231 passaria no ideal de descida. Tente, o passaria do 2231, desça para nível de voo 050, 2231. 050, proa de Bravo até o Mike X Delta. Passaria 2231, sobre operação, curva à esquerda, na proa 050. Esquerda, proa 050, passaria 2231. 3.000 pés, ajuste no 015. Para 3.000 no 015, Vitor Kilo Delta. Na final normal, 097. 097, aguarde pista elíptica. Ok. 19, decimal 8. 19, 8, 4, 4, 6, 8. Chamei 6315, chame sempre Recife, 98, decimal 35. 2235, boa. 30200 para 180, 6314. Tente. Chamei 6314, vou na proa de TAP. TAP, 6314. Entra, curve à esquerda para 020, limite ao lock. Esquerda 020, limpar o localizador, descendo para o 60, reduzindo para 200, azul 4462. Atamo Vitor Kilo Delta, desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Para 2.000, Vitor Kilo Delta. 1.80, 604. Fala que a pista se encontra molhada, o ano 097. 7. Muito autorizado, né? Manter a pista no zero. Até pousando o voo, ingressa ali a manter. Chegou para 2.000 pés, faça espera sobre a posição e TAP, informa o ajuste no 015. Cheque seu transponder, não receba o modo Charlie, nem Alpha. Trolha. Afirma, Tita. Tá chegando para 2.000. Eu tô achando aqui no transponder, chegando, ou no centro estacionado, vamos manter esse em óbito aqui, em TAP. Confirmei a possibilidade de curvar pela direita, em função de informações aqui na nossa esquerda. Autorizado, curvas à direita, a gente espera sobre a posição e TAP, 2.000 pés, o uísque e o Zulu, chega o seu transponder. Na 314, controle. Prossiga na 314, se jogou na 80. Desça e mantenha o nível de voo 060. 060, 6314. 2129. 1219, 007. de voo 050. Vai seguir tráfego agora, posição de 1 hora, 1 ou 2 milhas, rumo oeste, passando 4 mil pés para 2 mil pés, antigo 4-4, com 1-2-0 de ground speed. Está reduzindo para 180 a 9, 150, vai mantendo a proa azul 4-4-6. 2-7-1-5, seja da Gol. Azul 2-7-1-5, a senhora identificação chegada a MAN, desça e mantenha o nível de voo 080. Tente Gol 2-0-7, mantém o ponto de espera. Tente, mantém a posição, Gol 2-0-7. Vista a fila dela. Papatango, Whisky, Kilo Zulu, controle. Cruzando 1.900 para 2.000, agora na proa de Tapuçana. Sim, chama sinal Salvador na frequência 119.8, Papatango, Whisky, Kilo Zulu. 198, Kilo Zulu. Salvador, boa tarde, está 3367 do hotel. Chama 314, informe de cada. 2809, para apertar a suprimação. Reduz a velocidade para 230 nós, o chanelinha 314. Ok, 2309, 314. Salvador, boa tarde, está 3192, quente da Gol. 65, decolou, isso não é o meu controle, 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, até a volta, mais tarde. 050, deixando para 4 mil pés, ajuste 10 no 5, inicie redução para aproximação. Ciente, direita 050 para 4000, chão 015, atrasado LS, azul 442. Controle 163-14, descendo para o 060, 2-3-1 no principal. Chaler 6314, está sob vetor, curva à esquerda, proa 010, o limite será localizador. Esquerda 010, limite lançado pelo Wagner, 310. Resumo Navigation, fly heading, and less intersection. Ocean 6321, correct six center now on the frequency 128.8. In case of communication failure, launch 6.0. Ocean 6321 now call six center 128.8, enable 126.0. Confirm para o controle. Charlie agora voando no estado, controle 4.000. Gente, mantenha 4.000 pés, Papa Romeo Hotel Golf Charlie. Tem 3367 na escuta do controle. Há muito tempo. 2367, chegada bom, que desça e mantenha o nível de voo 070, reduz a velocidade para 230 nós. Até 230, vai descer para 070-3367. Salvador, Hotel 3192, na escuta? 3192, afirmativo, na chegada Bomed 1, desça e mantenha o nível de voo 060. Bomed 1, 060, tá 3192. Sua cabeceira no zero. Boa tarde. 010, Salvador. Limite 310, gente. Passaria 2231. Chaler 6314, desça para 3 mil pés, ajuste 10-15, novo limite é radial 300 de Salvador, Chaler 6314. Tente 3015, limitado pela 300 de Salvador. Passaria do 2231 para informação, tráfego, posição de 3 horas, 9 milhas, rumo norte, passando nível de voo 100 para 3 mil pés. É a 2320 da Oceaner, vai seguir esse tráfego como número 5 na aproximação. Gente, então podemos começar a reduzir então. Papa Romeo até o Golfo Charlie, veteração para sequenciamento, com a esquerda na proa 355, esquerda na proa 355, limite radial 320 Salvador. Ok, esquerda 355, limite 310 Salvador. Você é a área 2733, no solo aos 21. Frequência de liberar a esquerda no hotel? Afirmativo. Deslibere a esquerda no hotel, o passageiro 2733. Calibrando o hotel 2733, agilizando. E aliás, o whisky que usou, mantenha a espera sobre o carro. Sim, Pelé 6314, 111 milhas oeste da posição Duna, reação uma navegação, uma prédio Duna, descendo para 2000 pés, ajuste em Salvador 10 no 5. Descendo para a Duna, 1500 pés, 60, 6014. Passaria do 2231 para o localizador direita, 120, reporte estabilizado. Direita, Duna, 120, vai reportar estabilizado. Está mantendo 180 nós. Aqui pela colaboração, passaria do 2231. Descendo para 2000. E inicialmente descida para o 050, mas um minuto autorizou a descida do céu. Gente. Estabilizou no ILS o 4462. 462 azul, completa a final do procedimento, com Renan 8, decimal 95. 1895, 4462. Romeu até o Golfo Charlie, curva direita na proa 360. Proa 360, Golfo Charlie. Pela direita, 1-7, Vitor Candel. Mandando Vitor Candel, autorizado, base curta pela direita, reporte final 1-7. Está na final 1-7, Vitor Candel. Cruzeiro 1-7, autorizado, olhar em decolar 1-0, vento 200 graus, 1-3-9. É, entendendo, fala pessoal 0, gol 2-0, 1-7. Sou Salvador, boa tarde, azul 4462, sinal de 10 milhas da 1-0. Azul 4462, continua a aproximação, aguarde pista livre, que foi o Boeing da Gol agora olhando para a decolagem. O meu hotel Golf Charlie desça para 3 mil pés e tudo espera na presente posição com curvas pela esquerda. Para 3 mil, para espera com curva pela esquerda. Tango, esse quilo Zulu, confirme autonomia. Tem mais 1 hora e 45 já. Zulu 92, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, tá? 3292. Uma 28, decimal 35. Zul 4065, cobriu o controle. Copiou, 2835, 4065, boa. Boa. Autorizado ingresso no 45, frequência de estacionar, boa tarde.